O sol já raiou, a alegria é maior. É um estado de paz, olhar para essa luz, recebendo amor. Que felicidade em poder sorrir, comunicar-me com você. Um alô.